Amor, amor, amor. Como é difícil falar de nós dois. São tantas coisas que acontecem depois. Mil problemas pra tentar resolver. Amor, amor, amor. Teu capricho enlouquece nós dois. A diferença entre o agora e o depois. São desacertos pra tentar te entender. Yeah. Amor, se nós brigamos quando estamos a dois, as nossas brigas se entendem depois. Em nossa cama te faço enlouquecer. Amor, se nós brigamos pra tentar resolver. O amor é lindo entre eu e você. Casais só brigam quando se amam pra valer. Amor, amor, teu capricho enlouquece nós dois. A diferença entre o agora e o depois. São desacertos pra tentar te entender. Yeah. Amor, se nós brigamos quando estamos a dois, as nossas brigas se entendem depois. Em nossa cama te faço enlouquecer. Amor, se nós brigamos pra tentar resolver. O amor é lindo entre eu e você. Casais só brigam